lobo solitário no vale da morte. Pode perder tudo, mas vai ressurgir. Sobrevivo como posso. Um homem de negócio não pode fugir. Noite é quente igual a mente, situação de ódio. Eu completo meu corpo só pra distrair. Seriedade, atitude é a chave. Um leão que se impõe não precisa rugir. Moleque novo com filho no colo, eu preciso ter foco, eu não posso cair. Faço dinheiro e rapidinho eu dobro nas ruas do Rio. Aprendi a gerir. Quase choro quando a criançada pede foto, eu não posso mentir. Mesmo de sempre, neguei, eu não me modo. Faço do meu modo desde que eu nasci. Eu tô com meu bando, ando de forma tranquila. Eu passo cheiroso, vaidoso toda a vida. Eu tenho um sonho, eu nasci nessa terra onde nada crescia. Quase um truque de magia. Lembro que tu debochou, era promissor e geral já sentia. Pra Doc, onde que nós estaria? Onde que nós estaria? Se não fosse as voltas que esse mundo dá, onde que nós estaria? Onde que nós estaria? Se não fosse na raça, na garra, onde que nós ia tá? Onde que nós estaria? Se isso aqui não desse certo, e se nós não fosse esperto? Tava jogadão no leito, onde que elas estavam quando nós tava completamente imerso? Ainda bem que eu levo jeito. Minha vida teria outro enredo se eu fosse um cara menos sério. Compro tudo que eu quero, pago tudo que eu consumo. Imagina se eu tolero qualquer um que sente muito. De vez em quando eu tropeço, respeite o processo, cê sabe o intuito. Acho que nós tava cego, mas viu dando certo, se fez de maluco. Onde que nós estaria? Onde que nós estaria? Se não fosse as voltas que esse mundo dá. Onde que nós estaria? Onde que nós estaria? Se não fosse na raça, na garra, onde que nós ia tá? Onde que nós estaria? Onde que nós estaria? Se não fosse as voltas que esse mundo dá. Tava morto esse bar, tá ligado? Não fosse a música, tá ligado? Fico pensando. Onde que nós estaria? Onde que nós estaria? Ah, mano, pra mim, se é bom, tem que elogiar mesmo, tá ligado? Eu não fico fazendo média com rap ruim, não. Pode ser quem for, tá ligado? Seu rap é bom pra caralho, mano. É igual jogador de futebol, tá ligado? Tem os que joga bem ali, se posiciona bem, pá. Mas só faz isso, toca a bola ali. Agora tem os craques, né, mano? Os craques arrisca, troca de posição. Dá drible, erra gol pra caralho, mas quando acerta os gols é só quadro, tá ligado?